0,5, prossiga. Por gentileza, confirme se hoje com o tempo chuvoso executo o notante de 1.200 metros restrito. Nossa decolagem está prevista para 12h30. É, no período diurno não vai haver obras hoje. Ah, ótimo, muito obrigado. Por nada. Chame Recife, 1288 ou TR 1264. 288, 1264. Ou não, 923. Tá 3663, pronto para a decolagem? Afirmo, 3663. Autorizado, alinhar e decolar. Pista 28, vento 280 graus, 07 nós, ajuste 10 no meia. Alinha e decola, pista 28, tá 3663. O TA-3663, poderia fazer um check de rádio devido à clareza 1/1? Melhorou um pouco, 3/3. Ok, obrigado. Vai dar de equipamento. Doleta 3454 para desvio à esquerda. 3454, autorizado desvio. Após desvio, vou ir para onde, cara? Pode vir direto, cara. 3663, decolado 203, chame agora o controle em 119.80. 119.80, tá, 3663, até mais. Até mais, agora melhorou a clareza. ...03, prossiga. Subo 320, saída gole. 320, saída gole, tá? 3663. Controle de Papatango, Juliette, Bravo Delta, muito bom dia. Bom dia, Juliette, Bravo Delta, prossiga. Paciente, informação Índia, 67 milhas de Salvador, no ponto ideal de descida. Tem a linha de pronta. Descida autorizada até o 080, reporte ingressão no terminal. 080, ingressão no terminal. Autoriza a toa do VOR em questão de pouso 107. Autorizado, pro do VOR de Salvador, o Juliette Bravo Delta, descendo até o 080. Ação de identificação. Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, forma que operação em Salvador é instrumento. Mantém a pro do VOR, aguardando instruções. Juliette Bravo Delta. O TAN 3663, informa que não vai ser possível passar em cima de uma centena no radial 250 de Salvador, ok? Sim, sem problema. Aliado pronto, 9, 100, Guardião 0. Guardião 03, autorizado a decolar, pista no 7, vento 240 graus, 04 nós. Decolagem 03. É, qual o horário do plano? Falta bastante ainda, as 45. Tenente, assim que seu plano chegar no sistema, será coordenado. Obrigado, teria saída prevista? Hoje, pelo Noton, o senhor pode voar pela Upper East 58. Qual a rota que foi preenchida no plano de voo? É 58 mesmo. É 58, sai da gole. Vale, obrigado. Guardião 03, decolar 208, chame o controle em 119.8, mantenha a proa do litoral. Mantenha a proa do litoral, controle 119.8, grato. 3454. Ok, atualizando, e ele entra, reportar estabilizado. Tá, 3454. Controle Salvador, Guardião 03, decolado 7, cruzando 450. Guardião 03, sente, confirme o destino? Vai manter patrulhamento sobre a cidade de Salvador, senhor. Inicialmente vai manter o corredor a fé 500 pés. Na escuta, Guardião 03. É, Dan 3663, chame Recife 1288 ou Terno 264. 1288 ou 264, Dan 3663, tem mais um trabalho. Claro, vou ver. Juliette Bravo Delta, contato radar noroeste de Salvador, dia se mantenha 030, Prodo VOE. 030, Prodo VOE, Bravo Delta. Estabilizado no localizador 3454. 3454, torre 18-6. 18-6. Sou em Salvador, bom dia, tem 3454 no localizador. Bom dia, Tano 3454, continue na aproximação, informe avistando o campo, o ajuste 1-0 no meia, últimos 90 metros da pista 2-8 impraticáveis. Objetivo, informará avistando o campo, Tano 3454. Salvador, bom dia, o TAR 3859. 3859, voa, Juliette em curso, pronto para copiar. Prossiga. Curitiba 36 autorizado, Eurovia Peruíbe 58 até Sorocaba, pois a Peralfa 310. Decola 28, curva esquerda, saída Gole Gonza. Torre 18612, controle 1980, transponder 5551. Autorizado 360 Curitiba, para o 50 Sorocaba, para Alfa 310, 28 esquerda, Gole Gonza, 118-6, 119-8, 5551. 3859, correto, portão 8, reporte pronto. Tá mesmo. 283454. Salvador, o TAN 3304. 3304, boa. Informação Juliette, pronto para cópia? Eu ativo, senhor, prossiga. Brasília autorizado, nível 360. Aerovia Peruísque, correção. Aerovia Perzulu 17. Decola 28, curva esquerda, saída Gole, transição ao Fito. Controle 198, torre 18612, transponder 5550. Copiado 360, Upper Zulu 17, 28, curva esquerda. Óleo, transição ofito, controle em 198, torre 186 e o transponder 5550, 3304. 3304, correto, reporte pronto. Está pronto na posição 2. Gente, portão 2 autorizado, reporte táxi. Ok, obrigado. 5-4, no solo ao 06. Correção, no solo ao 1-3, livre à esquerda, mantém a posição antes da taxiway Alpha. Chame o solo em 1-2-1, decimal 9. Mantém a posição da Alpha, tá? 3-4-5-4. Só 3454, livrou na sua escuta. Quatro táxis via Kilo, parte 3, portão 612. Via Kilo, parte 3, 612, só 3454. Bravo Delta, será autorizado o visual especial para pouso na 17. Reporte visual com a rotatória, Juliette Bravo Delta, desça para 2.000 pés inicialmente. 2.000, vai descer o Bravo Delta, vai acusar visual com a rotatória. Vai aprovar a rotatória então. Gente. Salvador, Gol 1605. 605, informação Juliette, pronto para copiar? Afirmo. Galeão 360 autorizado. Aerovia Pesulu no 4, Setuquinha após Upper Alpha 319. Decola 28, curva esquerda, saída Gol, Eval, após Eval voa Eudes. Controle 198, torre 1862, transponder 5552. Autorizado Galeão 360, Pesulô no 4, Tokim, Upper Alpha 319. Decola 28, curva esquerda, gole. Gole Eval após Eudes. Gole Eval Eudes, obrigado, eu nem entendi meu código aqui. 198 controle, 186 torre, 5552 transponder, Gol 1605. 605 correto, 5552, reporte pronto no 3. Reporte lá no 3. O TAN 3304, estamos prontos para o táxi, nosso POB 107, 3 horas e 50 de autonomia, alternando com fins. 180 para 150. Foro 982, essa é a identificação, autorizado via chegada CARI, desça para o 030, ajuste o altímetro no 0 no meio. 030 com 90 no meio, na 982. Esperada 28, chama a torre em 118, decimal 6, antena 3304. Bravo Delta permanece visual no setor? Afirmativo. Você parou no 1000 pés? Descer para 1000 pés, Bravo Delta. Salvador, muito bom dia, o TAN 3602. 3602, bom dia, sem identificação, chegada a CARI, desça para o 040, 1016 no ajuste. 1016 para o 040. Solo Salvador, 1605, posicionamento no 3. Precisa desviar a esquerda para o 030. Livre desvios após voo pro de CARI, gol 1982. Livre desvios após voo a CARI, 1982. E a rotatória já tem o campo à vista, o Juliette Bravo Delta. 186, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta. Torre de muito bom dia de Papatango, Juliette Bravo Delta. Papatango, Juliette Bravo Delta, encontra-se em condições visuais? Afirmativo, deu 17 à vista, tá? 5 milhas da rotatória. Gente, reporte 3 milhas, cheque o trem, o ajuste no 0 no 6. Juliette Bravo Del. Torre de controle, muito bom dia, Gol, Golf, Oscar Delta. Golf, Oscar Delta, prossiga. Bom dia, senhor, só estação de reboque do pátio 3 para a posição número 3 após a saída do Gol. Gente, no pátio 3 autorizado iniciar o reboque, reporte na saída do pátio 3 para ingresso no pátio principal. Golf, Oscar Golf. Golf, Oscar Delta, senhor. Na escuta, obrigado. Gente, Golf, Oscar Delta. 3 milha 17, baixado e travado, Papatango, Juliette, Bravo Delta. Gente, Papatango, Juliette, Bravo Delta, pouso autorizado, pista 17, vento 240 graus, 03 nós. Juliette, Bravo Delta. Cuckoo, A1. Firme. Brazilian Force 2281. Brazilian Force 2281, Scorker Dent. Fly heading on to position to repeat arrival. Descend and maintain flight level 050, KNH 1016. Fly direct into position, repeat arrival, cleared 050 1016, Brazilian Force 2281. Nível Guarulhos? 3, 4. Tem, 3, 4. Vai iniciar o voo no 605. Gente, aporte táxi, 605. Eu vou dar. É 311, pronto pra cópia? Pronto. Autorizado, Guarulhos, nível 3-4, aerovia Peruíça 5-8. Decolagem 2-8, curva esquerda, saída gole, transição Gonza. Controle 19-8, torre 18-meia dúzia, o transponder 5-5-6-3. Autorizado, nível 3-4-0, para Guarulhos, pela Peruíça 5-8. Recorda 28, tempo esquerda, Coligosa. 198, 186, 5563. Correto, reporte pronto, Portão 1. Canal 1, reportará.